nada pode se comparar à tua grandeza. Quero então a ti louvar, ó meu Senhor Jesus. Nada pode se comparar.